Aqui é com Delta, prossegue em condições visuais, tem frequência livre. Azul 4489, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, altímetro no 0, no 5. Guardião 07, prossiga. Gente, Guardião 07, aposta fora do sol. O 07 está presente, autorizado direto pátio 3, vai cruzar o eixo da 1735, a cabeceira 10, e está presente, vai direto pátio 3, só tentando com o tráfego que está parqueando no pátio 3. Tem gente do tráfego, direto pátio 3, o guardião 07. Tanto 39, you have conditions to fly to a position? We can fly direct to Dana. Roger, fly to Luna position and descend to 2,000 feet, can 81015. Down to 2,001.5, direct Dana, American 239. Confirm, American 239 is cleared ILS X-ray. American 239 cleared ILS X-ray, runway 10, and descend to 2,000 feet, disregard the restrictions. 239. Alright, we'll discard the restriction, cleared ILS X-ray down to 2,000, American 239. 39 needs to deviate left of course a little bit for weather. Roger, clear deviation, fly to, correction, report to Duna. Report to an American 239. Do 4489, desça até 4 mil pés, informa o tráfego agora na sua posição de 1 hora, 1,5 milhas, rumo este em desvios, Boeing 752 da American Airlines, passando 4 mil pés em descida 2 mil pés. Dá 3304, reduza para 2209. Três três zero quatro, sobre o controle. Entre. 6312, autorizado chegada mar e desça para nível 050, altímetro no 095. América 39, clear Electric Hay Runway 10, call established. ILS X-ray, call established, American 239. Né, 312, aguarda. Chanel 6312, autorizado o VoIP, informa que o mês é o número 4 na aproximação. Então reduza para 2509, 6312. Do 4489, após pelo, desça para 3 mil pés. Após pelo, desce para 3 mil, 4489. American 239 established on the localizer. Roger, 239, call Tower 118905. 1895, American 239. Do 4489, desça para 2 mil pés, altímetro no 095, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 2 mil pés no 095, reporte estabilizado do 4489. 304, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 na 5. 9978, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, altímetro no 05. América 239, Evans Tank, runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. Clear to LAM 10, America 239. And confirm clear to LAM for American 239. Confirm. And just wanted to confirm we're clear to land runway 10. Affirm. Clear to land runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Check landing gear. Yes, the landing gear is down. We're clear to land 10, America 239. Roger. America 239. 604, após pelo, desça para 3 mil pés. Após pelo, desça para 3 mil pés. Canem 6312, desça para 4 mil pés, altímetro no 05, desconsidere a restrição de altitude em TAP. Ele vai desconsiderar a altitude em TAP, descendo 4015, 6312. Do 9978, desça para nível 050. Né, 6312, reduza para 2209. 220, 6312. Reduza para 1809. Já está mantendo 809 para 3304. Gente, apenas para informação, o tráfego que o precede está agora nessa posição de 11 horas, 6 milhas e meia, um eco 190, passou Duna com 1030 nós em redução. Paciente, ainda não desloca o tráfego, está 3304. Estabiliza o 4489. Fazer 4489, chame a torre no 895. 1985, 4489. Fazer 102, reporte no ponto 0. 4, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, altímetro no 095, está livre LS, rei da pista no 0, reporte estabilizado. Em redução para aproximação, desça 2000, reporte estabilizado, LS 3304. Canem 6312, desça para 3000 pés, QNH 1005. 3000, 6312. Padrão 02, confirme, comandante. América 239 the ground 19, contact ground now 121-9. Guardião 02, reporte alinhado e pronto. 9, approve X-ray Alpha, Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11. Então, a baixa altura, reporte após o cruzamento do eixo da 1028. Abaixa a altura. 78, reduza para 2009. Abaixa a altura, vai interferir no seu pouso. O vento 140 graus, 069, livre pouso 1-0. Livre pouso, azul, 4489. Guardião 02, livre decolagem com o furo do farol de tapô, aguarde transferência. Completa a aproximação, chame a torre no 895. Chalé 63 no 2, desça para 2000 pés, QNH 10 no 5. Da livre LS X Rei da Pistona 0, reporte estabilizado. Apenas para informação, tráfego que precede está agora nessa posição de 12 horas, 9 milhas. Passou Duna, é um Airbus 320 da companhia TAM, com 1-30 nós e ground speed em redução. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, bom dia, fazer aproximação, aguardando que está livre no número 2 para pouso, hoje estão 0 no 5. Consegue aguardando, TAM 3304. Controle, Guardião 02. Controle, Guardião 02. Guardião 02, afaste-se para o litoral, chame no 208. Confirma para o 02, continua. Afaste-se para o litoral, Guardião 02. Camarão 208. Guardião 02, afaste-se para o litoral, mantém os corredores, 500 pés. Passando o litoral, corredor visual com a aeronave final 110, inspeciona sobrevoo na região do CAB. Ok. Passando agora só o Leo 219. 2304 na escuta. Na sua escuta, prossiga. 7 trem, livre pouso 10, vento 150, grau 07. Pouso na 10, trem baixo travado, na 3304. Guarulhos 340, efetivo no 0, bridge, efetivo no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda da Botman, controle 120.8, saída 5567. Como tráfego, nossa posição agora é de 1 hora, rumo oeste, é um helicóptero, um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Gente, chame a torre no 895, chame a 6392. 89. Azul 9978, desce para 2000 pés, altímetro 0.05, está livre LS, rei da pista 0, reporte estabilizado. Ok, para 2000 pés, com 1015, atualizado para o segmento X3, azul 9973. 2, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando que está livre, ajuste no 0 no 5. Com 1-60 nós, o azul 9978. Aqui, azul 9978, reduzindo para aproximação. Azul 9978, tráfego adicional, agora nossa posição de 2 horas, está em sobrevoo, o Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. É, azul 9978. Blue Lima Tango, voe para a rotatória, reporte rotatória. Ilha 320, autorizado, DT-017, Necrópolis, turno 0, curva direita, saída Arbor, Eleven, controle 1220, decimal 8, acena 5571. O 9978 confirma estabilizada. Remotivo estabilizou. Chame a torre no 895. 8895, chamarei. Salvador Bahia, aqui é o Azul 9978, bom dia. Azul 9978, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste chamando 015, traçado ao estado. E aguardando, Azul 9978, já baixou, tá bom. Papa Romeu, Zulu, Lima, Tango. Confirme, visual com campo? Visual, só. Chame a torre no 895. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Zulu, Lima, Tango. Zulu, Lima, Tango, reporte final de 3 milhas. Reporte na final de 3 milhas. Chame a 6312, solo 28, chame agora o solo 1219, via Foxtrot. Azul 9978, livre pouso 10, vento 140 graus, 07 nós. E pouso 90 para Azul 9978, só confirme o vento? O Zulu Lima Tango, visual com Embraer da Azul na final do 10. Visual. Gente, tem condições de prosseguir como número 2 para pouso? Afirmativo, você autorizou 17 para mim? Firmo. Se encaixe, se enquadre como número 2 para pouso na 17. Afirmativo, vamos fazer um 360 pela esquerda, que é aguardar um pouco do mesmo. Gente, então faz 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o Zulu e Matão. Reportará reinterceptando. É, confirma o vento para o Azul 9978? 140 graus, 089. Obrigado. Oi, 1895, confirma o bate, o Yankee Delta Charlie, ajuste no 05. O Lima Tango, abandono e espera, procedendo a aproximação para o 17, reporte na curta. Reporte lá na curta, Lima Tango, já agressar para o final. Deixa livre, quartel 02. Zulu Lima Tango, traçado do estado, livre pouso 17, vento 140 graus, 08 nós. Ah, tô atualizado o pouso. Azul 9978, Solo 60, Iberia direita, via Foxtrot, chame o Solo em 1219. 19. Eu. Alfa José de Pessoa 08. Afirmo, solo agora aos 3-1, aos 3-2, confirmando. Autorizado, backtrack, ao estacionar, frequência livre. Duna. Duna da presente, 35,217 graus. Bom dia, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. 379, autorizado, puxa, contra o ataque. Azul 9978, ponta de Juliette. Salvador, bom dia, 5384, o San 3179 aguarda a situação de agora, pode me ser por aqui. 978 aqui, 6 metros, número 8. Do vento 150 graus, 08, nós já me escuta. Livre decolagem, até essa tarde da presente. Sente o bom dia. Controle Salvador 208, via transponder confirma-se, 5570. 5572, confirmando, reporta para o CUS, ou 3. 572, eu quero parar para o CUS, 324. O 07 é a torre. O senhor fez algum plano, copiou alguma coisa com o solo? O senhor copiou alguma coisa com o solo? Mateu o litoral aqui, até o Rio Joanes, após vai seguir Rio Joanes e depois Camaçari. Gente, entendeu da Charles, fica permanente. Charles, graças. Tá, Mike, é Delta, chame quando no ideal de descida, altímetro em Salvador 1-0 no 5. Apenas confirme, POB. Pode. Gente. Guardela. Guardela 07. Guardela 07, decolar 237, confirme com 2 a bordo. 04. Gente, chame agora o controle 1-208. 1-208, 7. Controle Salvador, Guardião 07. Diga. Ah, vertical de Itapuã, atenção na Pouso em Ondina, porque não tinha certeza, Guardião 07. Ciente, reporte visual com Ondina, Guardião 07. Passará de visual 7. Trip 5217, livre descida para 2000 pés, QNH 1-0-5. Apenas confirme nesta prova, tem condições de interceptar e completar o LS? Para 2000 pés, o trip 5217. Afirma que tem condição de interceptar. Gente, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista 0. Será estabilizado X-Ray da pista 0, trip 5217. Pedido 07 a bordo, confirma. Ó. 1-05, 05 a bordo foi copiado. Decola do 1-0, curva à direita em rota. Controle 2-0-2-8. localizador ILS X-Ray, pista 10352, 17. 10527, é a minha torre na noite, 95. Noite, pessoal, 95. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Na minha 225, a linha ainda está lá separada. Autorizada a linha área, decolada 1 a 0, vento 160 graus, 07 nós, ajuste 025. Salvador, muito bom dia, 35217, estabilizado o localizador ILS X-Ray. 35217, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa o Fokker 100 da Oceanelli, iniciando rolagem da 1 a 0. O ajuste no 0 no 5. Gente, 35217. 02-89-0095, modificando transponda para 5002. Prisão 1, bom dia, autorizado, chegada bom, que desce para 4 mil pés, QNH 10-05. M3-1, dá presente autorizado voar bom. Se for necessário algum tipo de redução, será informado. 359, após pelo descer para 2 mil pés, altímetro na 0 na 5, está livre LS que se reita pista na 0, reporta estabilizado. Liguinha, reporta pelo 2 mil, ingresso na 0, 3, 2. 4, 2, 9, 9. 0 na 5, reporte visual com campo. Brau 0, 7, 9, repouso na 0. Repouso no 035217, passou externo, baixado travado. Passo autorizado. O 7 tem frequência livre. O 02 prossiga. Os 4, 3, controle, 1, 2, 0, décima 8. 2, 0, 8, bom. Livre, puxa, bom, tá. 3, 8, 4. 6, 2, 5. Tela 6225, contato radar, subiu para o nível 320 e sai da árvore. Na árvore 320, 6, 2, 5. Yankee Delta Charlie, confirma intenções. Seguindo o terceiro agora, já estou agora em definitivo. Gente, o senhor informou há mais ou menos 10 minutos atrás que o senhor iria prosseguir para o interior. O senhor agora está informando que vai prosseguir para o interior? Ok, eu informei, eu sou para o interior e retornei agora. Agora estou seguindo outra vez para o interior, agora em definitivamente. Gente, confirme o destino? A cabeça do Rio de Janeiro aqui. Confirme o destino, Yankee Delta Charlie. O destino é Salvador. Eu vou fazer um sobrevoo de 2 horas. Gente. Círculo 217, solos 44, direita, 121, decimal 9, eco. Círculo 219, eco, 35217. Obrigado, bom dia. Já 3179 que chamou a torre. 3179 que chamou a torre. Então, 3179, autorizado alinhar e decolada 1 a 0, vento 150 graus, 07 nós. 3217, taxi aqui no 43, continua da ação. Santana 3859. Santana 3859, completa a aproximação e chame a torre no 8900. 8954. Zero, bridge, pistão no meio, decola, pistão zero, curva direita. Saída da lei da Modman, controle 1-20-8, acionando 5-007. Quatro, 3-2. Que a Delta reporte no farol de Itapuã, vai prosseguir a retaguarda do Airbus da TAM, visual com o mesmo? Tente o Mike Eco Delta, reporte no farol de Itapuã e aguarde novas instruções. Detalhe, o Netuno 105, onde espera do hotel, chama 2-1-8-9. Para o cruzamento da pista. Zona 79, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8. 208, obrigado. Tony, bom dia, para 3179. Na 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 3430, após 2000 pés, voo Elisa. Afirmativo, depois de 2000 pés, voando lisa, subindo para o 340. Então, 3859, informa o helicóptero à sua direita, a 500 pés, não irá interferir no seu tráfego, sente. O Macaco Delta segue a retaguarda do mesmo, reporte na final do ano 7, vai ser travado. Passará a Macaco Delta, seguindo a retaguarda do mesmo, para a direção do Macaco Delta. Confirme, Macaco Delta. A retaguarda da aeronave na final, passa pela direita, o Macaco Delta e o 7. Sente, Macaco Delta. 210. Ciente, reporte retornando à rota. Tip 5384, visual com Airbus na curtíssima, dá 1-0. Após o pouso, mesmo anima até cabeceira 1-0. Para 2000 pés, QNH 1-0 no 5, está livre LS, X-Rei da pista no 0, reporte estabilizado. Macaco Delta, check training de pouso 1-7, vento no 50 graus, 07 noite. Livre pouso 1-7, Macaco Delta, homem, baixo e travado. Trip 5384, livre decolagem 1-0, vento 150 graus, 07 noite. 39, bom dia, professor. Alfa Juliette 503. Alfa Juliette 503, a 311, mantenha por enquanto a chegada número 2 na aproximação. É que pode reduzir isso aqui? Só pra estar. Lado ao 51, controle agora 120 decimal 8, acione 5006 no transponder. 5006 vai acionar e vai chamar o controle em 1208. Long Roll 5384. Muito obrigado, senhor. Retorno 05, na minha escuta, autorizar táxi Alfa, Juliette, Índia, reporte no ponto de espera, pronto. 35384, bom dia, acione 5006. 35384, está sob contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. Ascensão 90 na PUCA, informa que já acionado, alocado, 5006, identificou. Quente. Delta Solo 53, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Bom, no mesa. Gol 960, completa aproximação, chame a torre 9895. 9895, gol 960. Xanaime 311, desça para 2000 pés, altímetro 095. Na proa de Duna está livre interceptal e LS X-Rei da pista 0, reporta estabilizado. 6311? 6311, copiou? 2000 pés, Duna e LS autorizado, reportará estabilizado, 6311. Tráfego avistado, ajuste no 05. Bom dia, baixado travado na 190, gol 960. Gol 3179, chame Recife na 251, alterna na 3395. 12, bom dia, estamos no copo. Guarda lá. Aqui é contato, não escuta? Controle Salvador, o trip 5384, solicita um desvio pela direita, proa Eco. Setor Eco, aproximadamente 30 milhas. Ciente, 5384. No 05, após o pouso da aeronave na final, um Boeing da Gol, a Lima tem cabeceira no 0. BDS, 63-1-1, Campo Alegre. 63-1-1, completa aproximação, está minha torre no 895. 1890, boa. 160, solo, ao 56, libere a direita, Foxtrot, 1219. Retorno no 05, vento 170 graus, 10 mais, devido à clonagem da 10. Posso ser filete? Não foi ser filete, 160. Quero a minha 312, resposta? Você, a próxima. Autorizado Recife 350, P358, é com a 510 com a esquerda, sai da PUCA, tradição Caju, controle 1-2-1-8, sendo 50 no 4, chega na 312. Contrária 208? Afirmo. 1-350, por isso 58, decola 1-0 com a esquerda, PUCA, Aracaju, 50 no 4, aciona, 1-2-0-8, André. É correto o cotejamento após a push, tem estimado push, né? 312. Tank Delta Charlie, mantenha-se em Guarajuba e escuta permanente. Tô fazendo coordenação, prepara uma boa leve. Chanel 6110 graus, 089, livre pouso 90. Livre pouso 90, Chanel 6310. Retorno 105, decolado agora ao 58, controle no 20.8. Retorno no 05, no 208. Retorno 105, tá no perfil, tá na reta de decolagem, transmitindo para o ponto 1 do plano Vocom. Confirme, retorno 105. Retorno 05 decolou, agora está transmitindo para o ponto 1 do plano Vocom. Ciente, 105, está sob contato radar, confirme o nível final. Ciente, submantanha o nível 055 e autorizado voar direto em rota. Retorno 384, após desvios autorizados, vá direto a Maceió. Após desvios, voa Maceió, o DIP 5384, obrigado, senhora. 0, libere direita, missão Leandro 219, é Foxtrot. 219, é o bom, vai ter. Delta, TV Índia, Ponte Preta 1012, 195, Negão 1015.